not a praying man, but if you're up there and you can hear me, show me the way. I'm at the end of my rope, right? Show me the way. Shaken, bleeding, searching for a better right. Broken, twisted, thoughts they screwed inside my mind. Hatred, malice, this is what I left behind. You came along and you stood by my side. Might be better if you walk away, but you stared me down, decided to stay. You're the sharpest knife I've waited for. Badass angel knocking at my door. Life is wonderful. Another way to deceive me. It's alright. I drew a line around your neck and down your spine. We're gonna break the skin and let the heaven in. And let the heaven in. Este é o Riff Service. Estamos em www.maisradio.com e eu sou Gabriel Souza. E o Riff Service desta semana é dedicado a um dos melhores guitarristas de todos os tempos. E estou a falar-vos de Steve Vai. E Steve Vai, apesar de ter o seu nome mais ligado ao jazz, ao progressivo, a música de fusão, também tem muitos projetos e muitas participações em bandas e em projetos hard rock. E vamos iniciar com aquele que é provavelmente o primeiro projeto, a primeira banda hard rock de que Steve Vai fez parte. Estou a falar-vos dos norte-americanos Alcatraz. E Steve Vai entra nesta banda para substituir Yngwie Malmsteen e grava o álbum Disturbing the Peace. Para vocês, Alcatraz, Mercy. E nesta sequência inicial, após Alcatraz, ficamos com os Whitesnake. E na carreira do Whitesnake, Steve Vai apenas fez parte da banda num curto período de tempo, entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90, e gravou o álbum Slip of the Tongue. E deste álbum ficamos com a música Judgment Day. E vamos agora para uma nova sequência, e vamos iniciá-la com David Lee Roth. Steve Vai fez parte da banda solo de David Lee Roth e gravou dois álbuns e também tem uma versão em espanhol do primeiro álbum, do álbum Eat 'em and Smile. E é desse álbum, o álbum Sonrisa Salvaje, com Chicago, com a música Yankee Rose. Para vocês, David Lee Roth, Yankee Rose. Yankee Rose. E nesta sequência eu resolvi dar um duplo destaque à participação de Steve Vai na banda de David Lee Roth. E após Yankee Rose, ficamos com a música Just Like Paradise, música retirada do segundo álbum de David Lee Roth em que Steve Vai participou, o álbum Skyscraper. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência que conta com três bandas de que Steve Vai não fez parte, mas teve uma participação, foi convidado para a gravação de pelo menos uma música. E vamos iniciar com Alice Cooper e do álbum Hey Stupid, a ficar com a música Feed My Frankenstein. Para vocês, Alice Cooper, Feed My Frankenstein. Well, I ain't evil. show. We'll be right back. angry with the trash collectors, 'cause they're nothing but trash. What do you expect? They've got no standards, so we lower the bar, 'cause they're pimping for us. We'll open up Pandora's box, Pandora gave our keys and locks. They're the victims waiting for their mugger. Come to the confessional so I can tell you all that bugger off. There's no time like now. Can't you hear the choir now? Listen to the animals sing. Can't you hear the slaughterhouse bells in the land of the pigs? The butcher is mean. Can't you hear the choir now? Listen to the marketplace sing. Can't you hear the slaughterhouse bells in the land of the pigs? The butcher is king in the land of the pigs. The butcher is king. And we'll do it our way. It's our estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service e continuamos com um podcast especial dedicado a Steve Vai. E após Alice Cooper, ficamos com a participação de Steve Vai no álbum Inferno dos Motorhead e foi na música Terminal Show. E terminamos esta sequência com outra participação Steve Vai, desta vez no álbum Bat Out of Hell 3, The Monster Is Loose, álbum de Meat Loaf. E neste álbum, Steve Vai fez a sua participação na música In the Land of the Pig, The Butcher Is King. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas. E vamos iniciar com a música Touching Tongues, uma música que fez parte da carreira a solo de Steve Vai e aparece no álbum Sex and Religion. E este é o único álbum da carreira a solo de Steve Vai que pode ser considerado como o trabalho de uma banda, já que na época a banda solo de Steve Vai foi epitetada apenas e só como Vai. e contava com o vocalista Devin Townsend. E do álbum Sex and Religion, buscar com a música Touching Tongues. Para vocês, vai Touching Tongues. Steve's gonna do a song called Little Wing by Jimi Hendrix for you. Thank you. Thank you. E nesta sequência de baladas, pós vai, ficamos com Ozzy Osbourne e a música My Little Man, uma composição de Steve Vai em colaboração com Ozzy Osbourne, que fez parte do álbum Osmosis. Continuamos com uma versão de Jimi Hendrix para a música Little Wing, no projeto G3, que aqui nos aparece com os três grandes shredders da guitarra elétrica, Steve Vai, Joe Satriani e Yngwie Malmsteen. E terminamos a sequência de baladas com os Bad for Good, e do álbum Refugee ficamos com a música Slow and Beautiful. E esta banda, os Bad for Good, era uma banda de adolescentes que Steve Vai apadrinhou. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser a sequência Jason Becker, num projeto, num podcast dedicado a Steve Vai. Temos também uma pequena dedicatória a Jason Becker, e do álbum Triumphant Hearts de 2018, vamos ficar com a música Valley of Fire. E esta música contou com 13 guitarristas, de Jason Becker's Magnificent 13. Neil Sean, Steve Vai, Joe Bonamassa, Paul Gilbert, Marty Friedman, Michael Lee Perkins, Matthias E.A. Eklund, Greg Howie, Jeff Loomis, Richie Kotzen, Gus G., Steve Hunter e Ben Woods. E foram estes 13 guitarristas que fizeram a magia desta música, da música Valley of Fire. Para vocês, Jason Becker, Valley of Fire. e após a participação dos magníficos 13 guitarristas, ficamos novamente com Jason Becker e a música River of Longing, música que fez parte do álbum da coletânea Collection. E esta música foi composta por Jason Becker e foi executada por Marty Friedman e por Steve Vai. E Jason Becker é um daqueles exemplos tremendos de alguém que, mesmo com a adversidade da vida, consegue continuar a viver, continuar a criar e continuar a ser um exemplo que deve ser seguido por todos. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência mais rock and roll. E vamos iniciá-la com a segunda aparição do projeto G3. Neste caso, foi a primeira versão do projeto, pelo menos a primeira versão de que houve gravações oficiais. E estou a falar-vos de Joe Satriani, Steve Vai e Eric Johnson, que aqui nos apresentam um original de Frank Zappa, de que Steve Vai fez parte da banda em inícios dos anos 80. Estou a falar-vos da música My Guitar Wants to Kill Your Mama. Para vocês, G3, My Guitar Wants to Kill Your Mama. Saying e após uma cover de Frank Zappa, ficamos com a participação de Steve Vai no álbum Back From Dead, da banda ficcional Spinal Tap, e ficamos com a música Short and Sweet. E vamos agora para uma nova sequência, e vamos iniciá-la com Hughes and Turner Project, e do álbum HTP 2, o segundo álbum da colaboração entre Glenn Hughes e Jolin Turner, vamos ficar com a música Losing My Head, música que contou com a colaboração de Steve Vai. Para vocês, Hughes and Turner Project, Losing My Head. estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E após Hughes & Turner Project, ficamos com Orianti e do álbum Believe, ficamos com a música Eilish Strong, música que contou com a colaboração de Steve Vai. E vamos agora para uma nova sequência, e é uma sequência com um som mais Southern Rock. E vamos iniciar com Eric Sardinas. Eric Sardinas, em 2005, foi responsável pela abertura do concerto de Steve Vai na Casa da Música do Porto. E do álbum Black Pearls, vamos ficar com a música Green Tea. Esta música contou com a participação de Steve Vai. Para vocês, Eric Sardinas, Green Tea. We'll be right back. ZZ Top for you right now. say yeah! That sounds good, that feels great. I would say we do a little Deep Purple, all right? Mr. Matt Bissonette possesses a very intense and exquisite voice, and he is going to tantalize you with his vocal stylings. E após Eric Sardinas, ficamos com a terceira participação do projeto G3 neste Riff Service. E desta vez é com uma versão de ZZ Top para a música La Grange. E o trio desta vez foi Steve Vai, Joe Satriani e John Petrucci. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência instrumental. E vamos iniciar com a participação de Steve Vai com o duo de cordas Two Cellos. E aqui fica uma versão instrumental para o clássico dos AC/DC, Highway to Hell. Música retirada, esta versão do álbum Discover. Para vocês, Two Cellos, Highway to Hell. We'll be right back. E após Two Cellos, ficamos com uma música de Natal instrumental. A música Christmas Time Is Here. Música retirada do álbum da coletânea de músicas de Natal de guitarra Merry Xmas Volume 1. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vai ser uma sequência com apenas uma música. Estou a falar-vos da música Tender Surrender do álbum Alien Love Secrets. Para vocês, Steve Vai, Tender Surrender. Thank you. E é com Steve Vai, Tender Surrender, que terminamos o Riff Service desta semana. Deixo a todos o desejo de uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Riff Service. Rock on! Tiny universe, there's nowhere left to hide. And I worry, does the cosmos see what I hold inside? Holding love in all directions, constantly I'm searching for the truth. And that's the part they pass me on to you. Wondering if you pull me through. Wondering if you pull me through. There's a feeling when I see you that is magic, and I believe it, and I'll let.